Uma boa noite a todos. Boa noite. A mensagem desta noite tem o seguinte título: Como obter a vida eterna na literatura joanina. A Bíblia é feita de muitos livros. Eu poderia falar do tema da vida eterna no Antigo Testamento. Eu poderia falar do tema da vida eterna em Gênesis, em Isaías. Eu poderia falar da vida eterna no Novo Testamento, por completo, no Evangelho de Mateus, no Apocalipse, em Paulo. Mas hoje eu vou delimitar como o nosso estudo na literatura joanina. O que compõe a literatura joanina? O Evangelho de João, as três cartas de João e o Apocalipse. São então cinco livros da Bíblia escritos por João. Claro que existe uma discussão enorme na teologia se é um João, se é o discípulo amado, se é o discípulo de Jesus, quem que é esse João, se tem mais de um e tal, e nós não vamos passar nem perto dessa discussão. Mas o fato é, nós cremos que esses cinco livros foram escritos pela mesma pessoa, e essa pessoa foi discípulo de Jesus Cristo, conheceu Jesus Cristo pessoalmente, esteve aos pés da cruz, foi aquele para quem Jesus disse, né, eis aí a tua mãe, para que João cuidasse de Maria após a morte de Cristo, após a ascensão de Cristo. Então essa é a literatura joanina. Já vou adiantar para vocês que nós não vamos falar muito do Apocalipse. O Apocalipse fala da vida eterna, mas de forma assim mais secundária, até onde eu sei, sem usar a expressão vida eterna. Então nós não vamos nos concentrar muito no Apocalipse, mas no Evangelho de João e nas cartas. Então abre aí a sua Bíblia. João, capítulo 3, versos 14 a 16 e depois o verso 36. Nós vamos ler hoje muitos textos da Bíblia. E quanto mais a gente lê a Bíblia, menos o pastor fala, né? Então essa é uma parte boa também, né? Mais a palavra de Deus fala do que o simples raciocínio humano. Eu acho que isso é bem positivo também. Então vamos lá. Como obter a vida eterna na literatura joanina? Como é que essa literatura de João, que está na Bíblia, a palavra de Deus, pode nos ajudar a entender como obter a vida eterna? Então, assim com a Bíblia aberta como estamos, vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração esta noite. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, obrigado porque a tua palavra está aberta e nós vamos estudar um tema maravilhoso que fala da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder para nos dar, a nós mortais pecadores, a vida eterna, Pai. Desde já te pedimos, Pai, que nenhum de nós falte quando esta vida se manifestar, quando a vida verdadeira, a vida que não tem fim, que não tem morte, que não tem pecado, em nome de Jesus, amém. Então, João capítulo 3, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha o verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como obter a vida eterna? Crendo no Filho do Homem, no ser humano que será levantado, da mesma forma como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. Que será levantado da terra. Nesse ponto do Evangelho, não está claro a que isso está se referindo, mas no final do Evangelho isso vai ficar claro. O Filho do Homem, Jesus Cristo, vai ser pendurado numa cruz. E quem crer no sacrifício dele, por você, por mim, por todos nós, quem crer terá a vida eterna. Esse é o verso então 14 e 15. No verso 16 já se inclui uma outra informação sobre esse filho, porque Deus deu seu filho unigênito. E aí já gera-se uma questão: a identidade do filho à luz do termo unigênito. E sabe que esse é um termo que já deu muita discussão e ainda dá muita discussão teológica. O que é o filho unigênito? E a própria palavra, assim como ela está no português, ela dá uma impressão, o único que foi gerado de Deus. O único gerado, unigênito. Então seria assim, o único a quem Deus gerou. E muitas pessoas utilizam esse termo da forma como ele está assim em português, para dizer o seguinte: Deus deu a vida a Cristo. Ele gerou a Cristo, ele formou a Cristo. Cristo é uma criatura de Deus, e se você crer nessa criatura, você será salvo. Essa é uma forma de interpretar, então, esse termo. Mas ela não é a única e não é a melhor. Unigênito é um termo muito próximo de único. Filho único. Sem essa ênfase no aspecto da geração, da gestação, de dar à luz, entende? Uma coisa meio assim. Deus deu a luz a Cristo, Deus gerou a Cristo. Quando você coloca, Deus deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você tira um pouco essa ideia da geração, e simplesmente se diz que Jesus é singular, é diferente, ele é único. Nós cremos que essa segunda opção é melhor teologicamente para Jesus. Por quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus Cristo. E o verbo se fez carne. Deus foi gerado por alguém? A Bíblia diz que Deus é eterno. Ele não teve começo, ele não terá fim. Para que o verbo seja Deus, para que a Bíblia seja verdade, o verbo que é Cristo tem que ser igual a Deus. Ele não pode ter tido um começo, porque Deus não teve começo. Entende a questão? Então nós não cremos que Jesus é filho de Deus no sentido de que ser criado por Deus, uma criatura de Deus. Alguns querem usar, né, o termo filho também para dizer isso, ele é uma criatura, ele é o filho. Aí sobra a pergunta, quem é a mãe, né? Se você quiser assim trazer o termo filho para a discussão, me diz quem é a mãe, no sentido divino. Jesus é filho de Deus não no sentido de um pai e de uma mãe que geram uma criança, mas no sentido da mesma natureza. Se você e a sua esposa têm um filho, esse filho vai ter a tua natureza. Cristo, filho de Deus, tem a natureza de Deus. Deus é eterno, Cristo é eterno. Agora, os problemas estão apenas começando. Eles vão bem mais longe. Porém, interessante também que no verso 36 do capítulo 6, então no verso 16 ele acrescenta um termo, né, que é o filho unigênito, e no verso 36 ele fala assim, que é só o filho. Então olha só, no capítulo 3, ter a vida eterna é o quê? É crer no filho do homem, é crer no filho unigênito, é crer no filho. Ênfases bem claras daquilo que significa ter a vida eterna. Vai para o capítulo 4, versos 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, como obter a vida eterna? Bebendo essa água que Jesus dá, se alimentando daquilo que ele ensina, se apropriando daquilo que ele diz que é a verdade, tornando isso o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa vida. E isso vai se tornando em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Capítulo 5, versos 39 e 40. E a Bíblia diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para terdes vida. Existem pessoas que pensam que ter a vida eterna é uma simples questão de conhecimento teórico a respeito da Escritura. Mas quando o ser central da Escritura está presente, ele não é aceito, ele não é crido, ele não é louvado, pelo contrário, ele é crucificado, odiado, desprezado e etc. Entendem a questão? Sendo ele o ser principal da Escritura, porque ele mesmo diz: as Escrituras testificam de mim. E aí eu queria lembrar, né? Qual é o maior tema da Escritura? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você lembra também de João capítulo 1 verso 3: sem ele nada do que foi feito se fez. Criador de todas as coisas, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Colossenses 1 verso 15. É o tema central da Escritura: Deus, Jesus Cristo. Capítulo 6 verso 40, a Bíblia diz assim, olha: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vir Jesus e nessa experiência com Jesus crer em Jesus, que tenha a vida eterna, a vida da ressurreição, a vida onde não há mais morte para sempre. Crer em Jesus. Então vai para frente, João 10, versos 27 e 30. João capítulo 10, a partir do verso 27, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Interessantíssima essa ideia. Quem é que dá a vida eterna? É Jesus. Mas não é Deus que dá a vida eterna? Eu e o Pai somos um. O próprio capítulo 10, verso 38, vai dizer, né, Jesus falando: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Essa relação do Filho e o Pai como um. Aí alguns vão dizer: não, mas não pode ser um, porque é plural. São duas pessoas, Pai e Filho. Como é que é um? Bom, isso é o que a Bíblia diz. Se você não crê no que a Bíblia diz, o que, que eu posso fazer por você? Nada. Ah, mas é difícil entender. Ok, eu não vou discordar que seja difícil de entender, mas os dois são um. Aí está dizendo que é um em algum sentido? Não. Ah, é um em propósito, mas não em natureza. Tem alguns que querem fazer esse tipo de jogo, né? Não. Simplesmente se afirma: eu e o Pai somos um, ponto final. E aí a ênfase desse verso é que Jesus é quem dá a vida eterna, né? Eu lhes dou a vida eterna. Elas não se perderão, elas estão nas minhas mãos, porque o Pai me deu e do Pai ninguém tira. E aí ele vai dizer: e eu e o Pai somos um. Então fica bem claro a questão aí de Jesus como doador da vida eterna. Capítulo 11, versos 25 e 26. Aí a Bíblia vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu sei que é bem repetitivo, né? Crê em Jesus, crê em Jesus, crê no Filho de Deus, crê no Filho unigênito, crê no Filho. Mas é um texto em cima do outro. Essa é a vida eterna, crê em Jesus. João 12, verso 25. Esse é interessante. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Esse já é um pouco diferente, esse texto. E como é que a gente, então, obtém a vida eterna? Não amando a sua vida neste mundo. Odiando a sua vida neste mundo. Porque na nossa vida neste mundo existe aquilo que nós chamamos de pecado. Quando a Bíblia diz isso, não é para você odiar a si mesmo, odiar a vida. É o contrário, inclusive, né? A Bíblia diz que nós devemos amar. Amar a Deus, amar ao próximo. Inclusive, a Bíblia é clara, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, tá? Então a Bíblia não está dizendo assim para você ser um masoquista e odiar. Então, como é que a gente entende isso aí? Quem ama o pecado, a experiência do pecado que inclui esta vida, vai perder, porque vai se identificar com o pecado. O que que eu amo? Ah, eu amo é prostituição, eu amo é briga, eu amo é violência, eu amo é televisão, eu amo é dinheiro, eu amo é pecado. Quem fizer isso vai perder a vida. Agora, quem perder o prazer do sexo ilícito, o prazer do dinheiro desonesto, quem perder as vantagens que a mentira pode te oferecer, o que o pecado pode te oferecer, você vai preservar a tua vida para a vida eterna. Ok? Essa é a ideia de João capítulo 12. Agora, João 12 também, verso 44, vai dizer assim, olha, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E os versos 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Aqui a coisa já começa a ficar mais intrincada e mais interessante. Bom, quem crê em Jesus, ele está dizendo, né? Quem crê em mim, crê no Pai. Aqui ele já tira essa esfera, olha, creia em mim, creia no Filho, eu sou a ressurreição, quem crer em mim não morrerá. Aí ele vai começar a explicar, olha, quem crê em mim, crê no Pai. Porque o Pai que prescreveu, eu faço o que agrada ao Pai, eu faço o que o Pai manda, ok? Crendo em Jesus, estamos crendo no Pai. Descrendo de Jesus, estamos descrendo do Pai. É bastante simples e bastante lógico. E o último verso do Evangelho de João sobre a ideia da vida eterna que vamos ler, capítulo 17, verso 3. Então, João 17, verso 3, último texto do Evangelho com essa ideia, a Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é um texto com uma ideia um pouco diferente dos outros também. A vida eterna agora é conhecer a Deus, esse Deus que enviou Jesus, é o Pai, esse Deus é único, mas a vida eterna é também conhecer a Jesus. Dá para entender as duas coisas? Então assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, ok? É as duas coisas, é crer em Deus, o Deus único, crer em Jesus, enviado pelo Deus único. Agora vamos pular aí o Novo Testamento e vamos parar lá no finzinho dele. 1 João capítulo 1, bastante textos da Bíblia, né? Versos 1 a 3. A introdução da primeira carta de João. E a Bíblia vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versos 1 a 3, a vida eterna é o conteúdo da mensagem cristã. É o que nós anunciamos. Nós não estamos no mundo para pregar política, para pregar economia, para pregar sexualidade, para pregar nada que não desemboque na eternidade, no que realmente importa. Você pode ter uma vida financeira maravilhosa nesse mundo. Se você perder a vida eterna, grande coisa. A igreja te ajudou a ser um sábio administrador, mas tu foi para o inferno do mesmo jeito. Se o que a gente ensina não desemboca na vida eterna, não interessa, não importa, não resolveu o problema da humanidade mortal e pecadora. É o conteúdo da mensagem, é vida eterna que nós anunciamos. E ele diz assim: essa vida eterna estava com o Pai, porque o Pai é eterno, e ela se manifestou. E como que ela se manifestou? Em Jesus Cristo. Porque Ele, eterno, um com o Pai eterno, se fez homem, morreu e venceu a morte. E quando Ele vence a morte, toda a vida humana toma outro significado. Aí a gente lembra de João 11, porque se a gente crê nele, ainda que a gente morra, a gente vai viver, e vai viver para sempre, e isso muda tudo. A vida eterna se manifestou. As coisas não acabam na sepultura. Essa é a ideia. A vida eterna se manifestou em Jesus Cristo. Ok? O que mais? 1 João 2, verso 17. Aí a Bíblia diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem fizer isso vai permanecer eternamente. Vai ter a vida eterna. Capítulo 2, versos 24 e 25 de 1 João. Aí a Bíblia diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Pai e no Filho. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Então, como é que a gente obtém a vida eterna? Quando a gente permite que permaneça no nosso coração aquilo que a gente tem ouvido da parte de Deus. Muitos de nós, num ponto passado da nossa vida, nós ouvimos da parte de Deus: amem uns aos outros. Se isso permanecer no nosso coração, de forma que a gente pratique isso, ou que a gente se arrependa quando a gente erra diante desse ideal, e a gente pede perdão a Deus: Senhor, o Senhor me pede para eu amar as pessoas, eu tenho tido dificuldade de fazer isso. Então aquela palavra que Deus falou lá no princípio para mim, que eu devo amar as pessoas, ela permanece em mim, porque ela permanece sendo objeto de oração, ela permanece sendo objeto de reflexão, ela permanece transformando a minha vida. Porque a cada momento que eu estou no trânsito, e eu às vezes tenho a tentação de xingar ou de fazer alguma coisa que não devo fazer, eu lembro: olha, eu não devo fazer para os outros o que eu não quero para mim. Olha, eu devo amar as pessoas. Olha, eu devo perdoar. Olha, eu devo ser um cristão. Então, quando essas coisas permanecem na gente, o Pai e o Filho permanecem na gente, permanecem no nosso coração. E para quem tem a palavra permanente no seu coração, Deus fez uma promessa. Qual promessa? A vida eterna. Maravilhoso, né? Fantástico. Mas tem mais coisas ainda, antes da gente terminar. 1 João 3, verso 15. Aí ele diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu acho que, de todos os textos que nós vamos ler hoje, esse é o mais complicado. Uma vez eu estava distribuindo literatura cristã e tal, lá em Curitiba, morava lá. E aí eu distribuí uma literatura para um cara que cuidava de carro lá numa região central de Curitiba. Eu sempre via ele lá, eu estava sempre pelo centro. Entreguei para ele. Passou uns 10 dias, 15 dias, eu fui entregar uma outra literatura para ele. Ele falou assim: não, não quero não. Eu falei: mas por quê? Você não gostou daquele que eu te dei? Não, eu li tudo, eu gostei, mas para mim não funciona. Aí eu falei assim: por quê? Não, olha, eu já mandei um para o outro lado, para mim não tem solução não. Eu entendi assim que aquilo incomodou ele, né? Ele já tinha matado uma pessoa. Já matou alguém? Tiro, facada, veneno, aborto, enfim, aquele cara tinha matado alguém, e ele tinha assim, angústia, medo, dúvida, e ele descria, ele desacreditava do perdão, da misericórdia de Deus. Como é que Deus pode perdoar um assassino? Porém, irmãos, a Bíblia é meio complicada nesse ponto, né? Moisés foi um assassino. Você duvida da salvação de Moisés? Paulo, a Bíblia não diz assim que ele assassinava assim diretamente, né? Mas a Bíblia diz que ele consentia e que ele ia lá prender o povo, bater no povo. Se basta odiar para ser assassino, Paulo era um deles, né? Basta odiar. Se você torce para o Inter, já odiou alguém que torce para o Grêmio? Meus pêsames. Assassino. Então é uma coisa assim bem complicada esse texto. Agora o que acontece? Nós não devemos tomar o dito pelo não dito. Realmente, a violência que se expressa no ódio, que vai gerar o assassinato, ela é uma das grandes antíteses da vontade de Deus, que é o amor. Concordam comigo? Ela não é a única, mas ela é uma das grandes antíteses. Deus manda a gente amar e a gente é violento com ódio do outro. Terrível. Uma outra antítese é o desprezo. Não basta a gente odiar para a gente estar pecando. Se você despreza uma pessoa, isso é uma grande antítese do que Deus quer, que é o amor. É o contrário do que Deus quer. É o desprezo, é o ódio, a violência. Então é o seguinte, toda pessoa que odeia, toda pessoa que faz isso, que tem esse sentimento no seu coração, não se arrepende, nutre isso, ama isso, desenvolve isso, não tem vida eterna. Agora, obviamente que Deus perdoa o pecado. Moisés, quando se arrepende, é perdoado por Deus e é salvo. Paulo, quando se arrepende, é perdoado e é salvo. Você, quando você se arrepende, é perdoado e salvo. Mesmo assim, vocês percebem que esse texto não é simples. Todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. E lembre que para ser assassino nesse termo desse texto, não é só matar, é ter ódio no coração. Então vamos parar para pensar um pouquinho nisso aí, tá bom? Um texto difícil mesmo. Agora tem mais textos ainda. 1 João 5, versos 10 a 13 e o verso 20. Importantíssimos. E a Bíblia diz assim, 1 João 5, a partir do verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No Evangelho de João, a gente lê que Jesus é que dá a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Agora João diz, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E ele diz assim, que o Filho de Deus é vindo. Ele veio. E ele tem nos dado entendimento para estarmos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o verdadeiro Deus, é ele que nos dá a vida, etc. E tal. A gente percebe, assim, de forma bastante interessante, né? Essa ligação dentro da divindade, né? Crer em Cristo é crer em Deus, estar em Cristo é estar no Pai, é estar em Deus. Interessante. Vamos ler então o último verso desta noite, se eu não me engano. 2 João, verso 9. Esse texto não fala assim da vida eterna, mas fala uma coisa bem interessante para a nossa discussão, para as nossas conclusões. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Bom, quem permanece na doutrina tem Deus, tem o Pai, tem o Filho. Quem não permanece, não tem. Sabe, irmãos, que esses textos, eles têm potencial de bagunçar bastante a nossa mente. Antes de eu concluir também, deixa eu dizer para vocês que no Apocalipse, que também faz parte da literatura joanina, eu não encontrei essa expressão vida eterna. Mas existe o conceito, né? Vi novo céu e nova terra, já não há luto, nem pranto, nem morte, nem dor. Então é uma vida eterna, uma vida que não tem fim, não tem pecado. Que os vencedores, né, aqueles que vencerem a besta, a marca da besta, e etc., eles vão viver para sempre. E lá no Apocalipse, como é que a gente vence? A gente vence pelo sangue do Cordeiro. Os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles podem entrar na vida eterna. Então é por meio de Cristo, o Cordeiro, e etc. Agora, deixa eu concluir. Existe, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento antitrinitariano. Vocês sabem o que é isso? É um movimento de pessoas que se dizem adventistas, mas que não creem que Deus é uma trindade. Eles creem que Deus é só o Pai. Inclusive, existem textos bíblicos nessa direção. Olha, para nós há um só Deus, o Pai, disse Paulo. E aí eles dizem assim, tá vendo? O Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. E a crença adventista, fundamental, é que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus é um, mas que esse Deus que é um, é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso dá briga que não tem fim, essa ideia. Deus é um, mas é três, três, mas é um, não, não é. E aí como é que resolve o problema desse texto, aquele texto? Briga de foice. E aí acusam a Igreja Adventista de ser a Babilônia, de ser mentirosa. Bem pesada a discussão, pesada mesmo. E em grande medida, os antitrinitarianos, eles amam João 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Olha a linguagem, a vida eterna é essa. Ó, você tem que conhecer a Deus, o único verdadeiro. Jesus não está falando nem dele mesmo, é lá, ó, é Deus. E Jesus a quem ele enviou, então não é a mesma coisa, Jesus não é Deus e tal, e tal, e tal. Eles amam esse texto. E eles dizem assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê nesse texto. A igreja está indo contra esse texto, porque a igreja crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é o único. Agora, você não pode recolher a informação de o que a Igreja Adventista crê da boca desse cara. Onde é que você tem que recolher a informação do que a Igreja Adventista crê? É no que a Igreja Adventista diz. Nós não somos responsáveis pelo que os outros dizem. Nós somos responsáveis pelo que a gente diz. E o que é que nós dizemos? A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. O que quer dizer é o seguinte. Nós cremos em João 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Nós não temos nenhum problema com esse texto, pelo contrário. Nós amamos esse texto, pregamos esse texto, e ele é verdade. Agora, vocês viram quantos textos nós lemos essa noite? Sobre o que significa ter a vida eterna? Como é que a gente obtém a vida eterna? Crê no Filho unigênito. Quem crê em mim, crê no Pai. Eu e o Pai somos um. Por que é que eles não enfatizam esses outros textos? Ah não, porque só pode crer no Pai único, então assim, você tem que ser antitrinitariano para você ter a vida eterna. Mas a gente leu dezenas de textos onde basta crer no Filho de Deus para ter a vida eterna. A minha discussão aqui hoje não é resolver o problema trinitariano, tanto que esse não é o tema. O tema aqui é o seguinte, como obter a vida eterna? A partir da literatura joanina. Existe o texto de João 17,3? Existe, maravilha. Agora existem todos os outros, e todos eles são verdade. A vida eterna é uma promessa, a vida eterna é um mandamento, a vida eterna nos vem por crermos em Deus, por crermos em Cristo, e a gente vai entendendo que essas coisas vão chegando a um funil. E aí é o seguinte, esses grupos antitrinitarianos enfatizam João 17,3, dizendo que Deus é um e tal. Eles buscam apoio para isso em outros textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a ideia da unicidade de Deus. E eles declaram que os trinitarianos são inimigos da verdade. Mas a mensagem que nós trouxemos para vocês hoje demonstra em grande medida que eles não estão falando a verdade com honestidade. A ideia da vida eterna está muito mais ligada à ideia de crer em Jesus do que crer no único Deus. Se você fosse tratar dessa forma, sabe? Como eles tratam a questão do batismo, por exemplo. Tem um texto falando para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem 30 textos em Atos falando que a igreja batizava em nome de Jesus. Aí eles dizem assim, tá vendo? Tem 30 contra 1, então 30 é verdade e 1 é mentira. Se a gente fosse falar isso dessa verdade. Então é o seguinte, os textos que falam de crer em Jesus são a verdade. O texto que fala para crer que Deus é único é mentira. Eles iam gostar desse argumento? Ou seja, eles não deixam a gente usar o argumento que eles usam. Entende a questão? É um movimento desonesto, mentiroso. Mas essa noite está sendo desmascarado. Não por mim, mas pela verdade. Pela pura e simples verdade. Eu não acho que exista contradição entre batismo em nome de Jesus, batismo em nome da Trindade. Eu não acho que exista contradição entre a vida eterna vem por crer em Jesus e a vida eterna veio por conhecer o único Deus. E, sabe, a Bíblia é tão clara, a vida eterna está no Filho, nós estamos no Filho, este é o verdadeiro Deus, esta é a vida eterna. E enfatizar João 17,3 contra a doutrina da Trindade é dar um tiro no pé. Porque você está usando o quê? O Evangelho de João, você está maluco? Você quiser usar o Evangelho de João para pegar contra a Trindade, como é que tu vai resolver o problema do primeiro verso do Evangelho? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então olha só, existe um ser que está com Deus, então tem um outro Deus, não é ele, e ele mesmo é Deus. Pluralidade. Ainda assim Deus é um. Ai, que difícil. Bom, João 10,30, eu e o Pai somos um. Ah, Ezequiel, mas olha, isso aí não fala de trindade, isso aí só fala de dois, né? Pai e Filho. Você vê que em grande medida a questão do Espírito Santo ficou assim bem de fora do nosso sermão de hoje. Porém, o próprio Evangelho de João, por exemplo, capítulo 14, verso 26, diz que o Pai é diferente do Espírito, o Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito, cada um é um. E eu rogarei ao Pai, ou seja, Jesus rogará ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito. Então, o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. É aquele que o Pai envia pelo pedido do Filho. E aí depois vai ter toda a teologia do Espírito Santo. Por exemplo, Atos capítulo 5. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para quem? Para Deus. Ok? Então essa é a questão. Nós estamos trazendo isso para vocês, que é uma discussão bem pesada, para querer dizer o seguinte. Na doutrina da Trindade, segundo essa igreja crê, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ainda assim, Ele é um, é o Deus único. Ou seja, nós não temos nenhum problema com o Deus único de João 17,3. Nenhum problema. Agora, pergunta para o antitrinitariano se ele crê em Mateus 28, verso 19, que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí sabe o que ele vai te dizer? Esse texto é mentira. Aí é o seguinte, nós cremos em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus nós cremos, mas eles não podem dizer o mesmo. Eles dizem, não tem um verso na Bíblia que é mentira. E quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. Por inferência, eles estão ensinando que a Bíblia contém palavra do diabo que é mentira, que você não deve seguir, que você não deve crer. Entende como é pesada a discussão? Eu trouxe isso para vocês, porque eu confio na maturidade de vocês, e em meio a toda essa discussão trinitariana complicada, vamos lembrar das verdades. Confie em Jesus Cristo, conheça a Deus, não só na teoria do livro, mas na prática do amor, na prática da misericórdia, na prática da oração, na prática da fé. Conheça a Deus, o único verdadeiro. Receba dele essa promessa, receba dele esse mandamento, esteja em Cristo, esteja em Deus, confie nele para a salvação, faça isso, não se apegue simplesmente à discussão de teologia, que a Trindade é isso ou aquilo, não, não. A Bíblia é a palavra de Deus é a verdade, com esse princípio você vai longe, vai muito longe, você vai descobrir o que é a verdade de Deus. Louvado seja Deus pela vida eterna que Ele nos comprou. Está muito além da briga teológica. Agora, a gente tem que tratar da briga teológica, porque tem muita gente aí na internet dizendo assim, eu era adventista há 20 anos, e agora eu conheci a verdade. Negando a divindade do Espírito Santo, a divindade de Cristo, enfatizando um texto em detrimento do outro. Nós devemos crer na Bíblia como ela é, mesmo que ela seja complicada. A vida é complicada, não é? E se a palavra de Deus é a verdade, ela tem que estar em harmonia com a realidade, mesmo que a realidade seja complicada. Mas o Espírito Santo tem nos dado entendimento para entender, para estarmos no verdadeiro, em Jesus Cristo, seu Filho, e esta é a vida eterna. Vamos orar. Pai eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela vida eterna, Pai. Que o Senhor comprou com preço de sangue na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Pai, no Teu sacrifício, na Tua palavra, no Teu Evangelho. E nós queremos, Pai, Te amar por toda a eternidade pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a verdade quando o erro prevalece no mundo, Pai. A Igreja Adventista não é a verdade, Pai, mas a Tua palavra é a verdade, Pai. Senhor, existem muitos antitrinitarianos que talvez estejam ouvindo essa mensagem pela internet. Existem muitos antitrinitarianos que têm desprezado a Tua palavra, mas nós pedimos que o Senhor perdoe eles e salve eles para a vida eterna, Pai. Pedimos também por nós, Pai, por todos nós, que a Tua Igreja cresça em conhecimento e graça, e assim, Pai, que o Senhor nos prepare para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, para o dia da volta de Jesus, Pai. Dá-nos a Tua paz e graça e verdade hoje e sempre, em nome de Jesus, nós Te imploramos pela Tua graça. Amém. Amém.